ZYW669, Rádio Alvorada de Cardoso Limitada, FM 102.7, Canal 274, sede e estúdio na Avenida Romeu Viana Romanelli, 1510, no centro de Cardoso.